unha. O fato de eu aqui nunca sei crescer, desenvolver, me coloco no patamar de fazer por merecer. A vida na ponta de cima, no mais evoluído. Procurei me desprender, encontrar meu equilíbrio. Maculinei, maculinei, pra um bem viver bem mais sublime. O timbre do time é firme, portanto não subestime. Rimadores, pequizeiros, cabra tá perto, maloqueiros. Porta pra honrar, americanizados, os forasteiros. No tiroteio, fogo cruzado, rimas por todo lado. Reverência ao hip hop, pra ele confirma com os outros. No talo, sou no talo, quem confere com apreço. Escrita do lado norte, anota aí meu endereço. A segunda rua esquerda é em frente à simplicidade. Na terceira esquina direita é de frente à musicalidade. A originalidade é sempre vizinha da verdade. Bem-vindo, Goiânia, minha, sua, nossa cidade. Melhor não há algum lugar, é o luar, ali é por mim. Melhor não há algum lugar, é o luar, ali é por mim. Esse é meu jeito, bem corriqueiro. Do meu terreiro, sai, sai, sai, forasteiro. Esse é meu jeito, bem corriqueiro. Do meu terreiro, sai, sai, forasteiro. Fortalece a depois, estou aqui presente. Onde a rei onipresente. Rima que com o meu tênis na cabeça da serpente. Esquece na festa do divino, eu faço a minha prece. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Só os verdadeiros vão prevalecer. Segura que tem rap com tatira pra você. Só os verdadeiros vão prevalecer. A saga continua, é o terceiro CD. Não dá licença, cidade, tira os seus braços, tá? E no universo eu faço verso e nunca vou me trair. Diamante pra mim é o nosso fruto perdido. Joia, areia, que só se encontra aqui, preste atenção nessa rima que atinge o subconsciente. Sem pra saber no fim do consciente. Não deixe que ninguém manipule sua mente. Não deixe não, amigo, pois até o diabo é crente. É forasteiro, vem aí meu perreio. Paraquedista no meu terreiro. Eu pelejei esse quintim por quintim. O que é pra ser seda até o fim? Ei, a harmonia. Euforia, com energia, faz a folia, cria, pilha no bom fazedor que põe pra currar o povão e o doutor sem não, viu? Fazer o quê? Cê tem a manha? Chega na banca, mas não me estranha. Chama, se acende, mas não se inflama. Clama, clama, por paz sem trama. Sinta-se em casa, fique à vontade. Bem-vindo a Goiânia, a nossa cidade. Melhor não há. Bem corriqueiro, do meu terreiro, sai, sai, sai, forasteiro. Esse é meu jeito, bem corriqueiro, do meu terreiro, sai, sai, forasteiro. Melhor não há algum lugar, é o luar, ali é por mim. Melhor não há algum lugar, é o luar, ali é por mim. Esse é meu jeito, bem corriqueiro, do meu terreiro, sai, sai, sai, forasteiro. Esse é meu jeito, bem corriqueiro, do meu terreiro, sai, sai, forasteiro.